Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Critical Damage Cast. Esse episódio aqui de carnaval vai te ensinar como se dar bem no carnaval usando games. É você, querido professional gamer, que dorme de pijaminha ainda. Tira esse negócio aí, tira essa camisa do System. Bota uma abadá que vai dar tudo certo. Pode ter certeza aqui que esse episódio vai ter harmonia nota 10. Eu, mestre Sala Lu Cables, seu host, e comigo, porta-bandeira Miguel. Olá, pessoas. Vamos te ensinar, usando alguns gamezinhos, como você vai se dar bem. Então, você ouve logo, porque você vai ter que jogar bastante joguinho aí. Mas pode ter certeza que vai dar tudo certo. Vamos começar logo. Meu primeiro jogo aqui, que eu tenho recomendado, para já ajudar o nosso amigo Gamers. Porque o nosso amigo Gamers, ele fica em casa, ele não sai de casa, ele é um lobo solitário. Então, pra ajudar ele a se envolver nesse carnaval, o primeiro jogo é o VRChat. Por quê? Já entra no VRChat, vai, conversa com o pessoal, aprende a socializar um pouquinho, né? Ah, vai treinamento, né? Pra conversar com as pessoas. Isso, vai conversando, você escolhe o seu avatar, você bota um boneco bem forte e bonito. Tipo o Rabu Hotel. Não, é melhor, 3D, é VR. Dá pra você usar o boneco do Mori, do Rick and Mori. Isso. Ele bota o All Might lá, forte gigante, pronto. Isso. Qual que é o seu? Ah, o meu? Deixa eu ver. Eu fiz uma listinha aqui, que tem mais ou menos uns 10 joguinhos, mas eu tenho uns preferidos aqui. Eu gosto pra caramba de quando você tá com os outros amiguinhos. Você tem pelo menos mais um amigo, você não é um lobo solitário. É isso. Mas eu acho que dá pra jogar online também. O Gang Beasts. Esse é massa. Esse também tá na minha lista. Por quê? Porque você já tem um treinamento. Quando carnaval, muita bebida. Só fica bêbado. Então você já treina os estilos de luta bêbado. Joga. É molinho. Você vai só se jogando assim e dando trombada nos outros. Gang Beast e Human Fall Flat. Tá na mesma ali. Human Fall Flat. Nossa, é pra treinar, verdade. Pra andar. Você treina pra andar. Tá ligado? Andar direitinho. É igualzinho. E o Gang Beast você treina luta. Muita confusão e briga. Aí tem um bom também que você pode treinar pra andar, que é o Octodad. Você treina pra andar benzão. Esse é top também. Tá até na minha lista também, só que tá pro final da lista. Porque o meu segundo, depois que você já fez a socialização, você aprendeu a conversar, pá, aí você não é bonito, você é gordinho, né? Um gamer, professional gamer, né? Tipo assim, tá o professional gamer aqui nosso e o Pericles numa gangorra, assim, o Pericles fica pro alto, tá ligado? Aí, pô, ele tem que aprender. Jogar Fortnite e fazer as danças, pô. Aprender as danças. Vai ficar top lá no carnaval, vai ficar muito bom. Ele vai aprender a dançar e ainda vai perder umas gramas ainda. Sim, eu jogo, mas só pra dança, que tem um modo criativo lá. Mas o modo criativo acho que não é tudo aberto, não. Mas você gasta dinheiro, é isso que gamer faz, você compra. Bota no YouTube as danças Fortnite. Vai arrasar lá no carnaval. Tem o Thanos também, né, no Fortnite, eu nem tava sabendo. Não, teve. Era um evento do Thanos. E aí ele podia dançar. Era foda. Você bota Thanos dançando Orange Justice. É mais engraçado, velho. Porra, que beleza. E ele full plate aqui, a armadura até a cabeça, com todas as joias infinitas. Nossa, até o chão. Caraca, que desgosto. Que dança é essa, velho? Aí você já tá sociável. Já sabe dançar, sabe lutar e andar. O que você tem que fazer? Aprender a dirigir. Você vai, joga GTA 4 e bebe cachaçinha e entra no carro. Já começa a aprender a dirigir e bebo. É isso que fica zoado? Fica, a visão fica turva? É, e o carro fica doidão, velho. Não dá pra dirigir, não. Nossa, mano. Eu acho que o 5 também, só que o 5 ele tem um ragdoll mais... É mais ativo, assim, tá ligado? Então, pra você entrar num carro, às vezes você não consegue, porque o seu personagem cai antes. No 4 já dá pra andar um pouco mais, tá ligado? Consegue entrar no carro, pelo menos. É, aí você dirige o carro, fica todo mundo desgraçado, velho. Mas já fica treinado também. Diverte, vai treinando. Tem mais algum outro aí no seu lista? Ó, nesse carnaval, quando você já tá, aprende a andar e dançar, logo depois você já fez a dança do acasalamento lá com sua parceira, e aí você tem que aprender a fazer a posição da hora H lá. Aí você joga Genital Justin. Procure esse vídeo desse jogo aqui, que ele é maneiro pra caramba. Ele é bem adulto. Meu Deus. É bom que dá pra escolher as pirocas com roupinhas, assim, com chapéuzinho. É, tem aquele Mount Your Friends também, que é massa. Que você é um cara peladão, fortão, e tem só uma sunguinha, assim, uma tanguinha. Aí você é um carinha, né? Tem que subir o mais alto possível. É difícil explicar, tá ligado? Uma torre de um monte de boneco, assim, tá ligado? Ah, mas eu tô vendo aqui, ele vai. É. Você segura em um boneco e fica segurando dureza. Sim, pra tem cima, um tempo, assim. É, é isso. Nossa, que coisa horrível, mano. Aí você vai subindo. Negócio feio. Parece aquele jogo do. Caraca, como é que é? Que é um pão, você joga um pão. É, o I Am Bread, né? É, você controla um pedacinho do pão, depois solta e pega outro pedacinho. Sim, aí tem o Out Your Friends, que é aquele 2D mais antigo, mas eu tô falando do 3D, que é mais engraçado. Sim, Out Your Friends 3D, esse é bonitão. Que coisa horrorosa. O próximo da minha lista aqui, você já fez sucesso. Você tinha que fazer, sabe dirigir, sabe dançar, sabe lutar, sabe conversar. Você joga Playboy The Mansion. Aí Nossa. Você vai pra sua casa e com todas as meninas do carnaval. Caraca, esse é antigo, hein? É de Play 2, eu acho. Tinha um outro também. Nossa. Que eu tava procurando, que eu esqueci o nome, que você é um molequinho. É o Larry, né? É eu acho que... Coisa suit, Larry. Nossa, Playboy esse Playboy Dimension é tipo o The Sims versão porn. Sim. Qual o outro da sua lista? Da minha lista, eu tinha... Eu gosto pra caramba do... Do Keep Talking Nobody Explodes. Esse é bom, hein? Ah, sim. Você joga sem zoeira. Agora é bom mesmo. Você joga no videogame, outro fica no papel, na vida real, assim. É, lendo. Pode ser o papel ou pega o PDF do manual e aí fica falando pro cara enquanto o cara tá mexendo na bomba. E é, o ideal mesmo é que um não olhe o que o outro tá vendo. Sim, sim. Só contando como é que é. O cara da bomba vai explicando o que ele tá vendo, qual o símbolo que ele tá vendo, e o cara do manual tem que achar no manual o que ele tem que fazer, dependendo do símbolo que o cara tá vendo. É massa. É, o meu último da lista aqui é o Octodad, né? Que depois que você vai virar pai, né? Aí você já aprende a cuidar das crianças. O Octodad você aprende a ser pai, né? Perfeitamente. Sim, e não tem problema, você pode ser feio também. Ninguém sabe que você é um polvo gigante, tá ligado? É, e não precisa aprender a falar também, não. É só aprender a andar e ser pai. E pra falar, só fala blum, blum, blum, blum, blum. Aí todo mundo já entende. Não, mas quando você é pai, você tem que aprender a fazer comida também. Então você joga um Overcookedzinho. Ah, é. Tem Overcooked. Aí você joga com a galera, dá pra jogar com 4 pessoas, eu acho. Sim, esse jogo é da horinha de fazer comida. Tem hora que fica tanto pedido que você acaba se perdendo. Que é difícil atender as pessoas e ter que lutar contra os ratos ainda no mesmo tempo. Ah, tem rato depois? Tem, os ratos chegam e roubam a sua comida ainda, eles são safados. E eles só esperam você deixar a comida pronta, aí eles roubam o prato prontinho. Mas tem que ir lá bater no rato, pegar a comida que ele dropou no chão e colocar de volta no prato. Falando meio sério agora, o jogo que você pode jogar, são uma semana, né? Dá pra jogar tranquilamente um Metal Gear Solid 5. Dá pra pegar de sexta noite até quarta-feira de cinza. Sim, Metal Gear Solid 5zinho, um Final Fantasy XV. Cara, Final Fantasy XV é tão curto, velho. A história é tão curto, legal, velho. É curtaço. Acho que eu zerei com 20 e poucas horas. É, pra um Final Fantasy não tá muito, né? Né? Que mais? Pode... Dá pra pegar os clássicos aí da... Os clássicos não, os melhores do ano aí. Homem-Aranha, God of War. Sim, você pode... Tem um de DS também que eu gosto muito, velho, que é o Ghost Trick, tá ligado? Que eu sempre falo desse jogo. Nossa, esse jogo é massa, velho. Esse jogo é massa. Você... Porque o negócio do Ghost Trick é você separa o tempo e você decide o que você faz com o tempo parado. Aí você dá tipo ok, aí o tempo continua. Aí vai. Na verdade, você troca as coisas de lugar, né? Enquanto o tempo tá parado, aí você dá ok, o tempo continua, as coisas acontecem e depois para de novo. É, se não der certo, você perde. Mas às vezes, assim, tem vários jeitos de fazer, então existe só um jeito certo. Que é, por exemplo, a parte legal: o cara vai ser assassinado pelo bandido lá e ele dá um tiro, tá ligado? Aí a bala para, o tempo para no meio do ar com a bala, aí você troca a bala, e tem um formato parecido, tá ligado? Aí você troca a bala por uma toca. Aí o cara toma uma tocada na cara em alta velocidade. É, e parece que você troca meio que entrando na... Possuindo o objeto. Você, assim, você é um objeto também, tem isso. Você é um fantasminha, assim, que você possui objeto e troca de lugar. Tinha um meio parecido, assim, que era de DS, que era de detetive, que era o, acho que é o Hotel 626, sei lá, esse o nome. Ah, tá, aquele que é de papelzinho, parece que é desenhado no papel. É, o gráfico parece que é feito no papel, hein. Sim. Hotel Dusk. Puta, esse jogo é massa demais. Você é um detetive, tem que desvendar os segredos do hotel, aí. Massa pra caramba. Aí, pra nosso amigo gamer, também, que acha que Carnaval é o fim do mundo, tem o Far Cry New Dawn, que já é sobre o fim do mundo. Cara, esse jogo, quando ele lançou, eu achei que ele fosse uma expansão pro Far Cry 5, velho. Eu também achei. Porque, cara, já, tá ligado? Não dá nem tempo, né, de respirar. Tá igual o Assassin's Creed. Porque assim, o Dishonored, ele tem o Dishonored normal, tem o 2, aí tem um standalonezinho com a mulher, tá ligado? Death of the Outsider, que tem uma mulher na capa. Uhum. Esse é tipo Far Cry New Dawn, tá ligado? Onde que é, tá ligado? Ele é antes do 2, esse Dishonored de Death of Outsider, depois, nunca, você não sabe, não mostra nada. Ah, não sei, você jogou aí? Se você pensar, não. Mas se você precisar, você vê que é depois do 2, tá ligado? Quando eu fui ver, eu fiquei confuso. Quando eu vi, né, pra vender, né? Igual Far Cry, eu vi e eu fiquei confuso. Cara, não é possível ser jogo novo já. Com esse nome, né, New Dawn, parece que é um DLCzinho. Isso é um jogo completamente novo. E é a mesma coisa essas do 3. Essas coisas, né, acontecem muito com... Quando tem essas empresas são muito grandes, né, tipo Ubisoft e EA, que eles têm mais de um estúdio fazendo a mesma franquia de jogo, mas eles fazem jogo diferente, né? Sim. Tipo, ele tava fazendo o Far Cry 5, era uma empresa, um estúdio, quem tava fazendo o New Dawn era outro, aí lança um em um ano e outro no outro. Tem o Metro Exodus também, que lançou agora. Eu esse nunca joguei nada pra do pegar Metro. Pra... Também não, mas a série Metro, ela é mundo de barra terra, né? Esse aí já sai, né? Vai pro mundo externo. Tá bonito pra caramba, então, com certeza é gigante. Então, já dá pra pegar pra ruxar. Você pegar pode... um jogo grande pra poder passar todos esses dias. Pegar a lista dos feature play mais jogada aí, o Apex... Pronto, já fica final de semana inteiro e vai passar vida toda. Já vai jogar Fortnite pra dançar, já vai ficar bom no Apex. Você pode jogar The Sims também, você vai ser o próprio carnaval dentro do jogo. Aí, ó, que beleza. Como é que esse jogo tá relevante ainda? Ah, e tem. Até hoje, se você quiser comprar todos os expansão, pacote completo, lá dá mais de R$1.000. Um jogo que é massa pra você já rushar tudo logo, que faz igual o Netflix, já quer ver todos os episódios? Joga todos os episódios, Hitman 2. Joga um episódio. Ah, é verdade, ele saiu episódio, né? É, ele é o 1 foi inteiro, né? O 1 não foi episódico. O 1 foi episódio também, o Hitman. Ah, foi? Foi, o 2 também. Eu não gosto muito não, mas eu acho que o Hitman 2, ele aproveita algumas fases do 1. Por isso que ele é um jogo muito caro, se eu não me engano. Ah, tá. Então, é tipo assim, o 2 é como se tivesse as missões do 1 e mais as do 2, né? Eu acho que a primeira fase, o primeiro capítulo dele tá aberto. Vamos lá, jogos grandes, então. Vai o... Ah, tem o Resident Exodus, 2. Resident 2... Né? Oh, e tá bem ali... cotado esse Resident 2, hein? Aí todo tá mundo, só ouvindo elogios. Na festa, igual zumbi, já joga o jogo zumbi também, já fica acostumado. Você chega lá no meio do pessoal, já tá de boa. Já vai estar tá em casa. O Resident Evil 2 tá maneiro também, porque é uma coisa que falta muito hoje em dia, que é fazer o zumbi ser uma parada que dá medo, tá ligado? Porque... O que tá saturado, né, velho? É, todo jogo de zumbi, você tem medo dele no começo, sempre. Depois, mano, você acha metralhadora, você acha 12, acabou. Dead Island, aquele Dying Light. O Dying Light, ele aguenta mais porque o parkour é legal e tal. Mas Dead Island é maneiro, muito mano. Ruim, tá ligado? O jogo é muito... Você passa a perder aquele medo dos zumbis. Eu acho que isso é uma coisa que falta hoje também. Que é você conseguir trazer zumbi e vampiro também, velho. Porque tá faltando um jogo de vampiro bom, mano. Eu nem sei se tem, tá ligado? Recentemente não saiu um Vampire, o nome? Acho que é do ano passado esse jogo. Cara, eu nem joguei esse aí. É, o gráfico é bonito, mas não sei lá, não me atraiu muito não. Eu não sei, eu acho que ele foi tipo aquele The Order. Pessoal, tipo, The Order é bonitão, só que... Mas quase não tem jogo, gameplay, né? Meio merda, assim, tá ligado? A IA meio tosca, dá pra ficar apelando, né? Isso é um problema também. Não é que é um problema, mas assim, você perde a imersão, por exemplo. No Resident 2, quando o Mr. X tá atrás de você... Cara, eu ia comentar outra coisa aqui em cima. Como é que os caras botam? Como é que você fica com medo de um zumbi que tem um chapeuzinho Fedora, tá ligado? Nossa, esse é zoado, velho. Por que que ele usa aquela merda, aquele chapeuzinho? Ele sem chapeuzinho dá mó medo, velho. Ele é gigante, ele parece um Nemesis. Ele é o Nemesis original, né? Só que, mano, aquela porra, aquele chapeuzinho. Que chapeuzinho Fedora, velho. Mas assim, tirando isso, dá pra... Tranquilo, faz um rushzão. Por quê? Ele é bom também. Cada dia você faz um lado. Primeiro você faz o Leon, aí depois você faz a Claire, aí depois você faz o Leon na história da Claire e a Claire na história do Leon. Você... Caraca, ele tem esses diferentes, né? Pois é, o Leon A e B e a Claire A e B. Já aproveita e joga o Resident Evil 7 também, que é massa. Pô, seu 7 é irado, velho. Esse dá um cagaço. Sim. Pra quem não tem videogame, que vai jogar só no celular, como é que vai ser? Só no celular? Plague INC. Esse é top. Nossa, esse é massa demais, velho. Esse é top, eu tava jogando esses dias. Você começa com bactéria, depois você vira vírus, depois fungo, depois tem até andando robô, tá ligado? Você tem que dominar o mundo, né? Com você uma tem praga. Que matar toda a população mundial, tá ligado? Esse é legal, dá pra perder um tempo jogando. É um jogo que você é uma doença e você tem que tanto infectar toda a humanidade, quanto matar. Porque assim, você tem as skill tree, né? Você vai botando as habilidades. Então você bota a habilidade de se espalhar. Ah, pombo, rato, sangue, água. E ou fatalidade. Ah, afeta o sistema nervoso, dá tosse. Então se espalha mais. Mas tem também que prestar atenção que se você ficar muito fatal, as pessoas vão te detectar mais rápido e trabalhar pra achar uma cura mais rápido. Então é bom se você infectar bastante, não ser muito fatal e dominar o mundo também, de um jeito fácil. Mas tem o lado ruim também. Se você for muito fatal, igual eu fiz uma runzinha, que eu era muito fatal, eu não consegui infectar todo mundo e matei e aí eu morri, tá ligado? Ah, você matou todo mundo Eu matei muito rápido. E aí eu não consegui infectar o resto do mundo e sobrou um monte de gente. É, que antes de passar pra frente, as pessoas já morriam, né? É, aí tem aquelas paradas assim, você é resistente a remédio, então, tipo, em países mais ricos, você consegue ficar melhor. Ah, você espalha pro mosquito, então, em país quente, você espalha melhor. É, espalha rapidão. Pomba com rato, no geral lá, você junta os três, aí você faz, você consegue fazer o combo da gripe suína, tá ligado? E aí você fica sentindo... Nossa. É, ninguém para, né? Você pega pombo, rato e... Acho que só e é legal que ele vai mostrando, mosquito. Ele vai mostrando os status, sim. Você já infectou mais a peste negra. Você matou mais a peste negra. Você já infectou mais que a AIDS. Você já infectou mais pessoas no mundo que a gripe. Caraca, mas que a gripe, não tem como. Mas esse é o maneiro de jogar no celular. Eu não jogo muito no celular, mas tem esse. É, de celular tem o PUBG Mobile, né? Sim. Tem GTA San Andreas também. Caraca, é um grande, verdade. No celular, dependendo se você tiver aqueles controlinhos que fica igualzinho um videogame, tem vários joguinhos que de celular que estão dando um pau de gráfico aí, de jogo de tiro. Tem o Nova. Tem vários jogos de tiro que são bem... Na verdade, são bem parecidos, assim, né? Mas pra jogar no celular, pô, é maneiro. Ah, não, sim, sim. Tem aquele de carta também, o Hearthstone. Dá pra jogar contra a gente no computador até, né? Contra o computador, não sei, mas deve ter sim, porque não tem muita diferença, não. É a mesma cara. Não tem desvantagem específica, não. O problema é jogar no 3G, que ele come 3G com força, velho, Hearthstone. Se tiver fora de casa, não joga não. Bastante, tem. Melhor jogar no Wi-Fi. Então, beleza. Deu pra resumir aqui alguns jogos aqui pra você jogar nesse carnaval. 5 dias de boa aí em casa, pra celular, pra PC, pra videogame e pra ajudar várias você opções a ter, conquistar o seu amor eterno. Baixa, já começa no VRChat, já baixa, já que é free. E você não precisa ter óculos de realidade virtual pra jogar. Você pode jogar normal. Se tiver o VRzinho, é mais legal, porque você pode pegar nas coisas. E se você acha que tem algum jogo que devia entrar nessa lista, se você quiser mandar um oi, se você quiser mandar uma crítica, qualquer coisa, tem o nosso e-mail, criticaldamagecast@gmail.com e o site, criticaldamage.com.br. Valeu, valeu. Valeu, galera. Bons joguinhos.